Vimos Van Halen na faixa When It's Love, escrita por Eddie Van Halen, Sammy Hagar, Michael Anthony e Alex Van Halen. Foco dessa edição de Memória do Rock, na sequência de programas que traz o rock entre 1980 e 89, 88 também ancorou um surpreendente novo interesse pelo heavy metal, por conta em parte da ascensão do glam metal. Vamos ouvir o peso do Iron Maiden em Can I Play With Madness e Metallica em Harvester of Sorrow. Wonder to know I can be me. estas foram Can I Play With Madness, de Adrian Smith, Bruce Dickinson e Steve Harris, com Iron Maiden, e Harvester of Sorrow, de James Hetfield e Lars Ulrich, com Metallica. Matérias, entrevistas, grandes reportagens e séries especiais. Um jornalismo feito para você entender. Jornal da Universitária. De segunda a sexta, meio-dia e meia e às 17h. Aqui, na Rádio Universitária 96,7. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. O paciente com câncer tem direito ao auxílio-doença. Durante o tratamento, o segurado do INSS pode ficar afastado do trabalho, mas mesmo assim pode receber remuneração. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Uma parceria Rádio-Senado. Apoio FM Universitária. Estamos de volta com Memória do Rock. Estamos chegando ao final desta edição com canções do rock de 1988. E o trio que vai fechar o programa experimentou a consolidação definitiva de suas carreiras neste ano. Apesar de todo o sucesso ao longo da década, foi apenas com Desire, do álbum Medo de Estúdio, Medo ao Vivo, Rattle and Hum, que o U2 chegou ao primeiro lugar nas paradas britânicas. Já Morrissey começou sua carreira solo em alto estilo em 88. Com canções como Every Day is Like Sunday, depois do fim da breve carreira do cultuado Smiths. E por último, R.E.M. também conseguiu seu primeiro número 1, desta vez nos Estados Unidos, com Orange Crush. Esta sequência teve Desire de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. com U2, Every Day is Like Sunday de Morrissey e Steven Street com Morrissey, e Orange Crush de Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills e Michael Stipe com R.E.M. Obrigado por sua companhia em memória do rock. Obrigado ao Marinho Magalhães pelos trabalhos técnicos. Eu sou Márcio Aquilissardi e na próxima edição chega o último dos anos 80, 1989. Até lá! Memória do Rock recupera o melhor do rock nos anos 80, com canções, artistas e histórias da música. Pesquisa, texto e apresentação, Márcio Aquilissardi. Memória do Rock é uma produção da Rádio Câmara de Brasília, em parceria com centenas de emissoras em todo o Brasil. FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Tarde Universitária, seu programa de variedades nas tardes da 96,7. Muita música piauiense, entrevistas, matérias, quadros e entretenimento. Tarde Universitária, de segunda a sexta-feira, das 3 às 5 da tarde. Aqui na sua Rádio Universitária 96,7. 21 horas e 1 minuto. Rádio Universitária, informação e música para você. Milionário da TV. Existe um globo infinito com bilhões de bolinhas girando em algum lugar. A cada instante uma deusa retira um número que pode ser o meu. Dá pra entender? Por isso, nada de pudores. Dá pra entender? Ou você explora o próximo, ou o próximo é você. Esta é a única moral do mundo limpo. Dá pra entender? Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em atirar.